pela execução do dever. Região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. E por esse motivo, que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando-nos o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer? Boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite aqui à mesa, nossos ouvintes. É uma satisfação muito grande estarmos aqui juntos mais uma vez, uma reflexão do Espiritismo, que é o cristianismo renovado e de vivo. E essa mensagem muito bonita do dever me recorda uma frase que ficou famosa nas obras, nas citações do Almirante Nelson, que foi um personagem histórico da naval britânica na sua época de guerra, mais de séculos atrás, contra a França, quando ele disse que a Inglaterra espera que cada um cumpra com o seu dever. Então essa frase famosa, claro que no sentido de hostil, né, de ir para a guerra, de enfrentar, mas colocando a importância do dever que cada cidadão tem. Nós, na visão espírita, nós ampliamos um pouco mais essa visão, porque o senso de dever, ele deve nortear cada um de nós, e nós fomos criados, e Deus nos deu uma coisa chamada consciência. Nós temos consciência daquilo que nós realizamos. Intimamente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O nosso nível de ignorância pode nos tolher a nossa visão e nós cometermos certos equívocos. Mas gradativamente nós vamos evoluindo. E hoje a sociedade, particularmente graças ao meio de comunicação, né, com a internet, que foi uma grande revolução, ela permite que nós tenhamos conhecimento quase tudo que acontece no mundo, acesso às melhores bibliotecas, artes, música, religiões, filosofias. Então o homem tem acesso a muita informação. Então só fica desinformado aquele que quer ficar anestesiado no aspecto intelectual, no aspecto moral. E essa questão do dever, quando nós vamos estudando, e particularmente nós espíritas, nós compreendemos a grande responsabilidade que pesa em nossos ombros. Uma reencarnação, uma vivência aqui na Terra, ela obedece a uma programação que foi preparada ainda no mundo espiritual quando nós estávamos. Nós espíritas chamamos de vida na erraticidade, a vida no mundo espiritual, que ninguém fica ocioso. Nós nos preparamos por décadas para a presente encarnação. E aqui o Wilson mencionava na leitura, onde nós vamos estar, então, reencarnando e vivenciando certas experiências condizente com a nossa necessidade evolutiva. Se alguém tem que passar, por exemplo, pela prova da pobreza, numa experiência mais difícil para desenvolver a humildade, essa virtude tão importante, ele vai vir nessa situação socioeconômica mais limitada. Se o indivíduo tem, por outro lado, que desenvolver a capacidade de gestão, a própria caridade, ele às vezes vem com oportunidades que lhe vai colocar numa situação financeira mais aquinhoada, mas não para tripudiar ou pisar em alguém, mas cumprir com o dever dele, como cidadão, de ajudar no progresso da sociedade, ajudar desde a construção de empresas e indústrias, gerando emprego e gerando riquezas, mas também ser uma pessoa mais caridosa, porque ele vai ter recursos financeiros, onde ele poderá também, no aspecto material, exercer essa caridade, que embora também possa ser, em outro sentido, a caridade. Quando nós desenvolvemos um pouco mais essa visão, nós vamos gradativamente passando a cumprir com o nosso dever, como cidadão, como pessoas do mundo. A nossa sociedade brasileira atravessa uma crise muito grande, e a gente não precisa nem mencionar as razões, porque a mídia está sendo até com cores fortes mostrando o que está acontecendo, porque os homens não cumprem com seus deveres. Se aquele político, aquele policial, aquele industrial, aquele empresário, ou mesmo o trabalhador, se todos cumprissem com o seu dever, nós teríamos a sociedade harmônica, sem nenhum problema de violência, de descaso, nós teríamos acesso à saúde, então estaríamos com a sociedade organizada, bastando uma coisa muito simples, como o almirante Nelson falou, que cada cidadão cumprisse com o seu dever. Por isso o Espiritismo é tão importante, a terceira revelação, porque ela vai mostrar para o homem a realidade da vida espiritual. Vai mostrar que essa vida aqui ela é muito breve e nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos. Vai nos dar mais um senso de responsabilidade perante as nossas decisões, perante as nossas ações. E com isso, com essa consciência mais dilatada das responsabilidades e as suas implicações, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, e como essa colheita pode ser realmente dolorosa se for na forma de equívocos muito grande, o homem vai voltar um pouco mais, botar a mão na razão, na consciência, e vai buscar cumprir com o seu dever. Não é, Wilson? Olha, Álvaro, você citou a questão do dever, nos leva àquela pergunta primordial, filosófica, né? Qual é o objetivo desta vida? Por que estamos aqui? Que o Espiritismo responde desde o início lá do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? É levar o homem no caminho da perfeição. É o aprimoramento, é o progresso do ser humano. Portanto, o nosso dever aqui, quando nós retornamos ao mundo físico, é utilizar de todos os recursos de que dispomos nesta encarnação com este objetivo. Tendo este entendimento, o autor aqui, Emmanuel, coloca lá sobre as condições do nosso reencarne, né? Por exemplo, a esposa incompreensiva, o esposo arbitrário, o filho doente, o chefe agressivo e assim por diante. Então, cada uma dessas situações são nada mais do que deveres que nós temos com estas pessoas, ou conosco, sobretudo. Dever de educar-nos. Eu acho que a palavra educar, ela cabe muito bem aqui. Quando nós retornamos para cá, nós temos o dever de nos educarmos. É sempre bom lembrar, né, do primeiro encontro do Chico Xavier e de Emmanuel, quando Emmanuel lhe fala sobre a tarefa que ele teria que desempenhar, ele pede três condições básicas, que é disciplina, a segunda que seria a disciplina e a terceira, não menos importante também, a disciplina. Com isso nós percebemos a importância da educação, da disciplina para o cumprimento do dever. Porque quando nós deixamos de cumprir com o nosso dever, é uma indisciplina, é uma irresponsabilidade. E o autor coloca ali, no parágrafo anterior também, que quando nós não cumprimos com os nossos deveres, nós não apenas desconjuntamos a nossa existência, como também a existência das outras pessoas. Então, sempre que nós deixamos de fazer alguma coisa que é nosso dever, que é nossa responsabilidade, estejamos certos de que a gente vai influenciar a vida de uma outra pessoa negativamente em algum momento. É o caso daquele do funcionário repórter, né, como nós chamamos dentro das empresas, né? Aquele que passa, que vê a iminência de perigo em algum lugar e sempre comenta, mas nunca toma nenhuma atitude sobre aquilo. Né? Olha, ele passa um dia, olha lá para a pilha, né? No depósito fala, essa pilha está entortando, essa pilha vai acabar caindo. E ele fala para um, para dois e para três, mas ele jamais toma uma providência para resolver aquilo. Né? Que seria o quê? O dever dele. Até que um dia a pilha de fato cai, né? Causa um acidente dentro da empresa, e ele fala, eu não falei que aquilo ia cair um dia? Pois é, no nosso caso é assim também em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós identificamos, sobretudo em nós mesmos, né, os pontos em que nós precisamos nos corrigir, precisamos melhorar e não o fazemos, a gente está deixando de oferecer melhor, oferecer o melhor que nós podíamos oferecer para as outras pessoas no círculo dos nossos relacionamentos. E desta forma, não contribuindo para a pessoa que vive conosco, para que ela também possa evoluir e possa crescer. Porque veja que uma pessoa estagnada, né, gera um ambiente estagnado. Dificilmente alguém consegue sair de um círculo de estagnação sozinho. Então, quando nós estamos no nosso círculo familiar, nós dependemos, nós tomamos primeiro a atitude de mudança, de reforma íntima. A pessoa que está ao nosso lado, observando a mudança em nós, também se propõe a mudar, né? O filho observando também se propõe a mudar. Aquela comunidade toda muda. Então, cumpramos o nosso dever. O dever primeiro, que é de evoluir, de nos educarmos, de nos tornarmos melhores. Perfeito isso aí. Se analisarmos, como você colocou aqui, a reencarnação, e esse é um processo que nós estamos aqui, e muitas vezes uma oportunidade que nos foi concedida, onde espíritos amigos se tornaram nossos credores, eles avaliaram nossa avalistas da nossa encarnação. Então nós temos que, até como recebesse um empréstimo de alguém e nós não pagássemos esse empréstimo por irresponsabilidades. Então a gente reencarna numa situação, um corpo físico nos foi dado por Deus, uma família, e aqui, conforme o Emmanuel comenta, com experiências às vezes difíceis. A gente sabe que as famílias, em sua grande parte, vivem em crise, né? Mas a crise não quer dizer que não possa ser superada. Se nós duvidarmos que as pessoas reencarnem, vão formar famílias, o homem e a mulher, para serem felizes, nós estaremos duvidando da bondade de Deus conosco. Deus nos coloca juntos com as nossas imperfeições, mas nos dá todas as condições de vivermos em harmonia. Se não for aquele amor, né, como Romeu e Julieta, mas que seja o respeito, a tolerância, a vivência fraterna. Isso sempre é possível, né? Desde que ambas as partes façam isso. No ambiente de trabalho também, aquele chefe que o Wilson comenta, né, aquele chefe difícil, né, que não sai da carne de pescoço, que não desgruda da gente e fica ali em cima. Vamos entender que também, se eu estou vivenciando essa experiência, ela é necessária para a minha transformação. Eu já tive chefes difíceis, então, quando o Wilson estava lendo essa mensagem, eu estava dizendo, nossa, como foi difícil, 5 anos com um chefe difícil, e a gente ficava aquele... não é fácil, quem já teve um chefe difícil e precisa do trabalho, precisa do salário, tem que ficar quieto, né? Então, mas para mim foi um grande, como espírita, sempre entendi que era, se eu estava vivenciando aquela experiência, porque era necessária, porque eu tinha que passar por isso. Então, o espiritismo ajuda muito nesse aspecto de consolar, nos dar, olha, se eu estou passando por essa experiência e Deus, na sua suprema bondade, me coloca aqui nessa situação, é que eu tenho que passar por isso. Agora eu tenho que trabalhar para mudar. O Brasil hoje vive uma crise econômica tremenda, 14 milhões de desempregados, eu já vivenciei uma experiência de desemprego, senti na carne como é difícil você ter que levar os recursos, né, e quer trabalhar e não consegue. Depois de uma doença ruim, uma doença difícil, desemprego, para quem já passou por isso, é a segunda grande experiência dolorosa. Eu sou extremamente solidário nos ambos aspectos, enfermidades e desemprego, porque eu sei que realmente afeta muito a pessoa, porque já vivenciei essas experiências, senti na carne. Mas vamos entender, não vamos perder a fé em Deus, que essas experiências fazem parte do processo evolutivo, e assim como você tem o dia e a noite, uma malha que sempre dure, nem coisas boas que sempre sejam duráveis para sempre, é sempre aquela oscilação de altos e baixos. E nesse aspecto dessas altos e baixos, as experiências que eu tenho que passar, eu tenho que buscar cumprir meu dever como cristão. Essa é a proposta espírita, a proposta que Jesus nos convida, né? Sermos cristãos. Não vamos ser anjos porque somos muito imperfeitos, mas sermos pessoas boas, pessoas educadas com o nosso próximo, respeitar as leis, respeitar a ética, a honestidade, ser pessoas realmente úteis à sociedade. Todos nós podemos ser isso em qualquer situação econômica nos encontramos, qualquer aspecto de saúde, nós sempre podemos ser pessoas, né, úteis à sociedade, não é isso, Wilson? Sem dúvida. Nós falamos hoje aqui do dever de trabalhar, do dever de nos educar, né, de nos tornarmos melhores. Você acabou de colocar, Álvaro, o dever de sermos úteis à sociedade. E só para acrescentar, talvez, um dever não menos importante, que é o dever de sermos felizes. Nós reencarnamos com o dever de sermos felizes. Por quê? Porque nós fomos colocados exatamente onde deveríamos ter sido colocados. Ninguém nasceu por engano nesta ou naquela circunstância. Nós estamos no meio onde precisamos para o desenvolvimento das potencialidades latentes no nosso ser. Nós temos a família necessária, tivemos a mamãe, o papai, né, os irmãos, todas as condições necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, diante deste conhecimento, sabendo disso, a única resposta possível é a gratidão. Então, um estado de gratidão daquele que compreende o que recebeu, seja ele em boas condições financeiras, seja ele em condições desfavoráveis financeiramente, em condições até mesmo desfavoráveis no campo da saúde, né? Nós entendemos que tudo tem a sua necessidade e é tudo, como o Álvaro bem colocou aqui, tudo tem o objetivo de nos tornar melhores, de nos educarmos. Então, sabendo disso, a nossa postura é a gratidão. E quem agradece está em paz. A pessoa que vive um estado de gratidão vive em paz. E nós aprendemos que a felicidade verdadeira é a paz de espírito. Né? E a paz é a ausência de conflito, quando o seu espírito não está em conflito, quando você sabe que está seguindo o caminho que deveria seguir, no tempo em que deveria seguir, sem sentimento de culpa pelo que você deixou de fazer ou até pelo que você fez, sabendo que você pode errar nesse caminho de aprendizado, mas que está no caminho certo. Não? É a obrigação, o dever que nós temos de ser feliz. O Wilson chamaria a atenção uma manchete internacional que foi comentada aqui hoje nos jornais, na mídia brasileira, né? Foi que o Economist publicou uma foto do Cristo Redentor na capa da reportagem, o Cristo Redentor numa mão segurando uma arma e na outra segurando um saco de dinheiro, caindo dinheiro, onde fala do grande esquema de corrupção que passa a nação brasileira. Ora, essa é uma visão muito materialista e pontual do Brasil. A nossa nação, ela ainda, com todas as suas deficiências morais, ainda é uma nação extremamente fraterna. E nós devemos nos orgulhar disso, orgulhar de sermos brasileiros. Se olharmos a forma geográfica do Brasil, nitidamente ali é um coração, a ponto de uma das obras espíritas mais belas que nós conhecemos, do Humberto de Campos e Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil foi escolhido por Jesus como a pátria do Evangelho. A nossa nação, então, tem recebido e permitido crescer o Espiritismo de forma maravilhosa. Nós temos mais de 10 mil centros espíritas no Brasil. A doutrina espírita está crescendo e ganhando adeptos de uma forma impressionante. Uma nação que recebe tantas coisas boas também se torna credora de receber almas empedernidas, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então o Brasil tem recebido uma carga de espíritos que não cumprem com o seu dever. Almas essas recalcitrantes do mal, que saíram de outras nações porque estava pesando muito no aspecto espiritual dessas nações e foram transferidas para o Brasil. Então a nossa nação, ela vive um momento, um apogeu do desenvolvimento espiritual, onde aqueles que realmente abraçam a causa cristã, diferentes correntes religiosas, protestante, católica, judaica, muçulmana e espíritas, mas por que não vale o rótulo, mas o conteúdo, esses que cumprem o seu dever como cidadãos éticos, morais e que têm a religiosidade dentro deles, cumprem realmente esse dever, compensam em muito aqueles que não cumprem o seu dever, mas causam ruído. Então esse ruído, como lastimavelmente foi até uma forma desrespeitosa que essa revista Economista publicou, não retrata a realidade do Brasil. Apenas um ponto negro da nossa história que vai ser apagado pela luz daqueles que trabalham para o bem. Aliás, né, eu considero que, na verdade, a nossa nação, neste momento, vive... É um grande foco de luz. Nós recebemos, tem uma luz muito grande sobre a nossa nação. E é essa luz que está realmente revelando todos esses aspectos sombrios que a gente teve durante séculos, que sempre esteve aí. Então é um momento de grande oportunidade, é um momento de renovação, é um momento de mudança. Todos nós brasileiros temos que nos alegrar. Né? Regozijemo-nos todos pelo momento em que vivenciamos, porque é um momento histórico para a gente. Né? Então, que realmente esses responsáveis... Nós nunca vimos, historicamente, a polícia agir de forma tão livre, né? Levando à prisão pessoas de cargos públicos, governadores, familiares, presidenciáveis... Isso nunca aconteceu na história do nosso país, como a gente tem visto. Então, nós só temos que, novamente reiterando, nos alegrar com isso. Né? E é luz no nosso caminho. Certamente, como eu disse, que nós nascemos no local onde deveríamos nascer, devemos ser gratos ainda por termos sido destinados, né, a reencarnar aqui, na pátria do Cruzeiro, né, no coração do Evangelho. O que é realmente uma bênção, né? Sem Porque dúvida. Imagina que em tantos lugares do mundo que podemos reencarnar, com todo respeito, um país em conflito como a Síria, o Iraque, o Afeganistão. A África, o Congo. Tantos lugares difíceis. Então nós temos que, às vezes, olhar para o lado. Vamos olhar para cima, na inspiração maior, mas não para cima no sentido da inveja. Nunca isso. Porque vamos olhar para o lado e vamos compreender que o local que nós estamos é o local mais afim para o nosso processo evolutivo. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano.

além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão. Além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada coloquei, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu tirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe daqui, pois, o talento que está com ele, e deem-me ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. A mensagem, o ensinamento de Jesus, nós temos que compreender a linguagem figurada para a época, quase 2000 anos atrás, um povo ignorante, analfabeto em sua grande maioria, e tem que ser com cores fortes para que realmente a mensagem, o teor da sua mensagem não se perdesse. É claro que Deus, esse Senhor representa Deus, né, na sua mensagem. E os servidores seríamos nós. E os talentos seriam as bênçãos que Deus nos concede, da inteligência, da nossa capacidade de produzir alguma coisa. São aí representados na forma de talentos. Mas Deus nos dá essa condição e cada um recebe a sua habilidade de produzir. Mas é evidente que Deus não tira nada de ninguém. O espírito da palavra do mestre, quando fala daquele que recebeu um talento e seria lançado no fogo, seria retirado o pouco que tem, é porque aquele que realmente não se prepara, ele não tem uma vida espiritualizada, o pouco que ele tem ele vai perder pela sua irresponsabilidade, pela sua imprevidência. Não que Deus vai tirar, ele vai pôr a perder. É como aquele trabalhador preguiçoso que lhe é fornecido uma gleba de terra para semear, plantar e produzir e fica com os braços cruzados e nada produz. E vem a erva daninha e cresce, não é porque Deus fez a erva daninha crescer, é uma lei da natureza, é uma lei biológica. Deus criou as leis e as leis se mantêm em todo o universo. Mas aqueles que buscam se espiritualizar, é como aquele que recebesse alguns talentos, mas vai estudar, vai se aperfeiçoar. A gente vê assim na vida do dia a dia, nas sociedades, aqueles que vão ao trabalho arduamente durante o dia, mas ainda vão fazer um curso à noite, chegam cansados em casa, levantam outro dia, vão novamente para o trabalho como bons funcionários e à noite novamente vão para fazer um curso à noite de aperfeiçoamento e com o tempo vão ser mais habilitados e serão promovidos, vão encontrar mais chances na sua profissão. Então são aqueles que receberam alguns talentos e os multiplicaram, como a parábola dos talentos aqui conferida. Então Deus nos dá condições de sermos sempre pessoas melhores. Nós temos que prestar atenção nas lições que Deus nos concede, mas nós somos muito desatentos. O homem, geralmente, ele é muito desatento nas inúmeras lições que lhe batem à porta. Conta uma história que o indivíduo queria escutar uma grande lição sobre a vida para mudar o seu procedimento. Ele queria encontrar o nirvana, o crescimento espiritual, e soube que tinha um guru numa floresta, numa montanha, e ele foi atrás desse guru. Por vários dias ele vagou por essa floresta muito difícil, até que um dia ele finalmente, depois de passar fome, sede, vagando naquela floresta, ele encontra o guru. Ele pede então um esclarecimento que pudesse mudar a sua vida. E esse guru falou para ele a seguinte frase: preste atenção. Só isso. E ele passou a meditar e notar realmente que ele não presta atenção nas coisas que Deus coloca na sua mão, onde ele possa, como os talentos que nos são colocados, que podem ser utilizados de uma forma mais eficiente. Então, assim, nessa lição que aqui foi lida pelo Wilson, Parábola dos Talentos, vamos compreender que Deus nos deu muitas condições de sermos, de crescer no aspecto espiritual, no aspecto material, e nós temos que fazer a nossa parte. Sentar, fazer oração, Deus proverá, sim, mas Deus proverá e vai nos dar inteligência também de usar para fazer alguma coisa construtiva. Se não fosse necessário nós suarmos a camisa, labutar a terra, nós nem iríamos reencarnar. Nós ficaríamos no mundo espiritual, somos espíritos. Aqui na terra é uma passagem. O espírito reencarna na terra porque ele tem que sentir a necessidade. Na necessidade, ele vai buscar alternativas para usar sua criatividade para encontrar soluções. Ao fazê-lo, ele evolui. Então, nós recebemos alguns talentos que seriam como ferramentas de trabalho. E nós temos que usar essas ferramentas para produzir alguma coisa. Uma coisa mais triste que ainda tem na nossa sociedade é quando você encontra um indivíduo e fala: olha, nós temos que nos encontrar para jogar a conversa fora. Eu falei: nossa, a vida passa tão rápido, os momentos são tão curtos, e você vai jogar a conversa fora? Quer dizer, então, um momento que ele podia estar lendo a obra, se espiritualizando ou se especializando, ele vai ficar jogando conversa fora. Nós não criticamos as pessoas que o fazem, que cada um tem um estágio evolutivo. A evolução não dá saltos. Mas eu falo para aqueles que já estão sentindo a necessidade de crescerem um pouco mais. Aqueles que já estão despertando, porque grande parte da sociedade humana, os espíritos, os instrutores nos ensinam, que são como sonâmbulos, são mortos vivos. A ponto que até o mestre fala, quando tem aquele jovem que despede, fala com Jesus para esperar que ele ia enterrar o seu pai. E Jesus fala: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mas não foi desrespeitoso. Ou seja, as pessoas que estão mortas espiritualmente, que cuidem dos mortos, dos cadáveres. Então as pessoas têm que despertar a sua espiritualidade e buscar usar os talentos, que são as habilidades que elas possuem, e ser e fazer e crescer em todos os aspectos da vida. Não é isso, Wilson? No início, o que me chama a atenção na divisão dos talentos, né, é que na história aqui ele diz: cada um segundo sua competência. Recebem 5, 2 ou 1 talento. Isso é competência. O que compete a cada um, né? Cada um, então, de acordo com o seu merecimento, com a sua capacidade de lidar, né? Ninguém recebe além daquilo que lhe compete. No entanto, o que o Senhor esperava era que todos trabalhassem com aquilo que lhe foi confiado, de forma que se multiplicasse, que produzisse mais. É o esperado a todos, né? Trazendo para a nossa realidade, é o trabalho. Nós falamos bastante no primeiro bloco, né, sobre o dever também. E assim, o trabalho é uma coisa magnífica. Toda a natureza nos convida ao trabalho. E recebemos mensagens em todos os cantos, né? Eu estive pensando, eu gosto de comer mamão pela manhã, né? Então todas as manhãs a gente cobre, abre o mamãozinho, olha para aquelas sementes, centenas de sementes, e fico pensando: poxa vida, a gente come uma fruta E Deus dá para a gente centenas de sementes. Cada uma dessas sementes produz uma nova árvore que vai produzir mais dezenas ou centenas de frutos, cada um deles com mais centenas de sementes. Mas para isso tem que haver o trabalho. A gente pega a sementinha, põe no lixo, acabou. Não há trabalho nesse sentido. Trabalhamos de outra forma, né? Mas a natureza nos convida ao trabalho. Você consome o fruto, planta a semente e cuida da semente, cuida para as condições serem adequadas para aquela árvore crescer e para aquela árvore produzir. Assim é com os talentos que recebemos. Se nós recebemos o talento da paciência, nós recebemos um pouquinho só de paciência, ou quase nenhuma, como por exemplo no meu caso, né? Porém, você trabalhando, né, você tem condições de criar as condições adequadas para aquele pouquinho de paciência que você recebeu, né, crescer, se ampliar, a ponto de que você possa retornar à pátria espiritual com muito mais paciência do que quando você chegou. Mas aí o que nós costumamos fazer, imprevidentes que somos, como o servo mau da parábola, nós procuramos toda sorte de perturbações possíveis no nosso cotidiano. Tudo que é passível de nos perturbar, nós desejamos e nós, né, dirigimos a nossa vontade para aquilo, os nossos esforços para aquilo, mesmo sabendo, né, por experiência própria até, mas experiência de outras pessoas, que aquilo não vai nos trazer felicidade. E, no entanto, nós assim conduzimos a nossa vida. Então, é evidente que a gente vai voltar para lá só com... Se bobear sem este talento, né? Sem aquela paciência que você tem, você vai voltar para lá sem ela, né? E é interessante, Wilson, que a gente vai vendo os noticiários e está muito dentro dessa parábola dos talentos, essa agressividade de algumas regiões do mundo, as intolerâncias religiosas. Porque recentemente lá no... acho que foi no Egito, um ônibus com cristãos foi metralhado, várias igrejas têm sido queimadas, destruídas. E essa intolerância é a falta que tem das pessoas que recebem os talentos da inteligência, os talentos da religião que estão professando, mas uma preguiça mental de entender o espírito da palavra que tem tão contida naquelas mensagens. Você pegar o Alcorão, por exemplo, dos muçulmanos, tem muita mensagem amorosa de Deus justo, de ser o bom, embora tenha suas limitações também pelas interpretações que às vezes o Maomé cometeu, os equívocos que ele cometeu. Mas você vai também em outras correntes religiosas, protestantismo, catolicismo, a moral de Cristo ela está presente. Mas também ali a preguiça mental que gerou tantas guerras religiosas. E até recentemente nós tivemos ali protestantes contra católicos em lutas fratricidas terríveis em séculos próximos do atual, e sem assim, nenhuma justificativa, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, porque essa luta. Então nós temos recebido talentos, mas não estamos utilizando, a sociedade não está utilizando, porque não põe a sua inteligência, a sua atenção com relação a esses talentos que são recebidos. Ele se deixa levar e essa preguiça mental, esse comodismo, gera essa intolerância, essa dificuldade no relacionamento humano. Então o Espiritismo vem provocar um pouco isso, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então ela aborda essas três facetas, né, a ciência. Então a pessoa vai indagar um pouco mais a religião, o aspecto da religiosidade, do contato com Deus, e o aspecto filosófico de entender a psicologia humana, os seus sentimentos, os seus relacionamentos com o próximo. Quando nós usarmos os nossos talentos, que é a nossa capacidade mental, a nossa inteligência, a sociedade vai evoluir um pouco mais rápido. E nós vivenciamos hoje, no século XXI, a época da comunicação, da inteligência, tanto como você fala do homo intellectus, né? Porque nunca a inteligência teve tão elevada como na atualidade. Mas essa inteligência nada serve, esse talento, se não for realmente posto em prática, se as pessoas não fizerem essa construção mental. O Espiritismo tem atingido principalmente as classes mais educadas, no aspecto de educação formal, porque são pessoas que estão acostumadas a questionar, a estudar um pouco mais, a ler. O Espiritismo tem essa necessidade. Você vê algumas correntes religiosas que falam de salvação sem muito esforço próprio, sem um trabalho, né? Tanto que tem até hoje, tem até temas, né, da salvação com o trabalho, né, ou a salvação só pela fé. Olha, pela graça. Mas o próprio Paulo fala, olha, mas a fé sem obras, né? É uma fé morta. É uma fé morta. Quer dizer, então os próprios apóstolos já nos falam, né, que ou seja, os talentos posto em prática. A caridade é o amor em ação. Então é isso que a doutrina espírita nos traz. Fora da caridade não há salvação. O que é isso? É o amor posto em ação, ou seja, o talento sendo utilizado de forma eficiente, de forma correta. Então nós temos que usar esse grande talento que Deus nos deu, a inteligência, os talentos que estão recebendo da época atual da comunicação, os avanços da ciência, em nosso favor, conforme o Wilson mencionou há pouco, nós temos a obrigação de buscarmos ser felizes. Que Deus não criou ninguém para ser feliz na face da Terra. Só que a felicidade tem que ser entendida de uma forma mais abrangente, não é, Wilson? Sim, sem dúvida. Você falou sobre amor aí, Álvaro. Me levou ao final do texto aqui também, quando apresenta o servidor infiel, né, o último servidor. Diz que ele temia o Senhor por conhecer que era um Senhor rígido. Ele temia. Então, um outro exemplo para a gente, né? A diferença do temor e do amor. A gente, às vezes, escuta o termo, né? Ah, eu sou temente a Deus, né? O temor a Deus. Não, mas o temor não leva a nada, né? Daquilo que você teme, nem sempre você respeita. Aliás, você não respeita, você teme porque você teme uma represália, né? Porque você se sente frágil diante daquele outro ser, né? O amor é diferente, o amor vem da admiração. Então, aquele que ama o outro, ama porque admira, porque respeita. Quando a gente fala do nosso Criador, é exatamente isso. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente percebe a grandiosidade de tudo, né? Quando nós temos o estado de gratidão conosco, aí sim nós começamos a amar o nosso Criador e não a temê-lo, né? E amando é como um filho que se sente amado pelo pai, né? E o filho que morre de medo do pai. O pai chega, o filho já, não, né? Ele já trava, né? Então, qual filho vai se desenvolver e vai ser um homem seguro, vai ser um homem com uma família feliz, que vai transmitir bons valores para os seus filhos também? É aquele que se sentiu seguro diante da presença do pai, não aquele que temia a presença do pai. É muito interessante o que você está colocando, que me recorda aqui aqueles ensinamentos de Jesus, né? Que às vezes é mal interpretado, né? Olhar as aves dos céus, né? Que não semeiam, né? E tem seus ninhos, os lírios do campo, né? Que se vestem... Nem Salomão, né? Com toda a sua grandeza. Mas, gente, isso são palavras, são ensinamentos bonitos, no sentido de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade e desapegarmos da matéria hipnotizante, né? Mas não da matéria que pode ser usada para ser produzida. Então, o homem hoje ele vive, na verdade, um grande paradoxo, um grande dilema entre desenvolver o seu lado espiritual e se envolver no aspecto material. Então, quando Jesus nos chama a atenção, é para evitar esse apego excessivo à matéria. Mas ela é importante, nós estamos no mundo material. Mas usar a inteligência... Aí que vai ser a diferença, né? Você vai usar a inteligência para saber dosar, né, o nível que você vai atuar. Aliás, os antigos já diziam, né, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, substância é a mesma. É a mesma substância, né? A mesma que mata, cura. É a dose. Então, a questão de me dedicar à questão material ou à questão espiritual é questão do bom senso. E nisso o codificador espírita Kardec, ele era chamado do bom senso reencarnado. E o homem tem que desenvolver o bom senso. E nesse bom senso ele vai saber que os talentos que recebe, a inteligência, a capacidade, as habilidades profissionais. As pessoas, você vê, por exemplo, pega um jogador famoso, como o Pelé. Olha, que talento bonito, né? o homem, tanto que se chamava talentoso, né? Talentoso. O talento que ele tinha. Quem me dera, eu gostava de jogar bola, que eu fosse um Pelé. Né? Mas era um perna de pau. Meu pai foi até jogador profissional de futebol, mas era um perna de pau. Não tinha talento para o futebol, tinha que usar outros talentos. Outros talentos. Então, Deus nos confere outros talentos. Não somos Pelé, mas temos outras habilidades. Vamos usá-las. É, cada um tem que descobrir as suas aptidões, as suas tendências, as suas inclinações, e usá-las da melhor forma possível. Se eu quisesse seguir a carreira do Pelé, ia ser um grande fracasso. Né? Wilson. Tá certo. Nós vamos agradecer os nossos patrocinadores. Agora, o programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de amigos, né, de companheiros, que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também o Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, a USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E você também que está nos ouvindo pode ser um colaborador, né? Pode ajudar a manter o programa Visão Espírita no ar. E a União Rádio Web no ar também. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas de programação espírita. Você pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, pela União Rádio Web, baixando o aplicativo diretamente pelo seu celular. Você vai lá no seu celular iPhone ou Android, na loja do seu celular, pesquise lá União Rádio Web, instale o aplicativo e você pode ouvir então este programa e outros programas muito interessantes também do J. Herculano Pires, No Limiar do Amanhã, 7 minutos com Emmanuel, com Haroldo Dutra Dias e outros programas muito bons. E para ajudar a União Rádio Web, então, existem várias formas, né? E o programa Visão Espírita. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, no site ou no aplicativo, ou você pode depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou falar um número: 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança número 71850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial. Voltamos com música, vamos ouvir hoje Raul Seixas com a canção Tente Outra Vez. E retornaremos então para o segundo bloco do programa desta noite. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar. a vitória está perdida. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta então para o segundo bloco do nosso programa Visão Espírita desta noite. Bloco que conduzimos no formato de perguntas e respostas. Nós começamos a semana passada, junto com o nosso amigo Alan, a falar sobre o assunto prosperidade. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, continuar falando sobre dinheiro, prosperidade. Começamos com uma frase do Chico. Ele diz o seguinte, em determinado momento ele disse que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Com isso, a gente faz a primeira pergunta, né? Em O Livro dos Espíritos, encontramos que o objetivo da reencarnação é conduzir o homem à perfeição. Deveríamos, assim, envidar esforços neste sentido. No entanto, não é bem isso que fazemos. Há um dito popular que diz que tempo é dinheiro. Vivemos num mundo em que as horas perceptivelmente passam cada vez mais rápidas. Somos pressionados para produzir cada vez mais. Para isso, consequentemente, trabalhamos mais. O que conciliar? O que fazer para conciliar, então, o nosso real objetivo da vida com a realidade? Olha, Wilson, esse é um ponto muito, muito sério, muito delicado. Antes de responder essa pergunta, chama aqui a atenção de uma obra muito bonita, Os Mensageiros. Chico Xavier e André Luiz. Os mensageiros aqui nessa obra falam daqueles que vêm com a missão, a tarefa, de divulgar a palavra do Cristo aqui na Terra, nas diferentes religiões, protestante, católico, budista. Então são aqueles que mais se preparam para cumprir com essa missão. São os mensageiros. Não que sejam espíritos assim, moralmente tão elevados, mas são aqueles, geralmente são aqueles que mais fracassaram mesmo e vêm com essa tarefa para resgatar as iniquidades do passado. E numa parte dessa obra diz que a maioria fracassa fragorosamente. Então mais de 60, 70% fracassa. Então estou falando daqueles que mais se prepararam, aqueles que vêm com a tarefa de serem mensageiros da palavra do Mestre e fracassam. Agora vamos colocar para o cidadão comum, aquele que não se preparou tão bem. Como é que fica? Aquele que reencarna meio no susto. Aquele que vem, se preparou daquele jeito e está aqui hoje na batalha da vida. Você sabe o que acontece isso? Mais de 60% vai desencarnar e vai viver um momento de transição muito doloroso nas esferas inferiores, que o Espírito chama de umbral. Infelizmente isso está acontecendo. E aqueles mensageiros que fracassaram, esses por receberem muito, esses às vezes vão ser recolhidos em verdadeiros manicômios. Inclusive, tem um que foi construído ali nas regiões do umbral, chamado Sanatório Esperança, construído na década de 20 por Eurípides Barçanufo. E tem muitos espíritas lá internados, viu, Wilson? Então, quer dizer, dirigentes espíritas, presidente de casa, que fracassaram fragorosamente. Tem uma vaguinha lá já para mim. Já tá esperando. Espero que não, Wilson, espero que não. Mas, então, Wilson, respondendo a sua pergunta aqui, nós, eu acredito, quanto mais nós nos aproximarmos do Evangelho do Cristo, a chance nossa de acertar é maior. Tanto que Jesus nos ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua glória, e tudo mais vos será acrescido por acréscimo de misericórdia. Então Jesus, olha, primeiro busca o reino de Deus. Tudo mais vos será acrescido. A questão é que o homem não busca o reino de Deus, ele busca mamon. Ele busca realmente o mundo material, as coisas materiais, e ele negligencia as coisas espirituais. Então se você vai tomar uma decisão como médico, advogado, engenheiro, pedreiro, construtor, enfim, nas diferentes modalidades da vida, mas você coloca a moral cristã como prisma nessas decisões, a sua chance de acertar é maior. Agora, se você coloca uma lente opaca, apenas o jeitinho, infelizmente, jeitinho brasileiro, temos que reconhecer, a lei de Gerson famosa, de tirar vantagens, aí nós estamos realmente fracassando fragorosamente. Então a receita ela é muito simples. É nós, mesmo nas nossas limitações, nos aproximarmos mais do Cristo e desenvolver mais nossa espiritualidade. Evangelho nele, né? Não, não igual aquele caso do Chico, né? Como foi? Você lembra? Como que é, Álvaro? Conta pra gente aqui. Tinha um senhor que ele foi no centro espírita com uma Bíblia e ele já vinha numa corrente religiosa dessa natureza mais protestante, né? Mas estava querendo conhecer o espiritismo. Aí o Chico falou: você pode ajudar. Eu vou receber os obsessores, ele é médium, né? Para dar passagem psicofônica ou incorporação dos espíritos, e ele teria que então doutrinar esse espírito, dialogar com esse espírito obsessor para que ele seguisse os caminhos da libertação espiritual daquela ação que o obsessor estava ocasionando. Então, o evangelho nele, por favor, com toda certeza. Quando o nosso Chico fraquinho, ele incorporou, então deu passagem a esse espírito obsessor, esse senhor pegou o evangelho e começou a bater com o evangelho na cabeça do Chico. E o Chico ficou com vários galos nessa cabeça, né? Então, quando aqui o nosso Wilson fala do evangelho, não é para pegar esse evangelho e bater na nossa cabeça, né? Pois é, tem que estudar ele, né? Incorporar nas nossas isso. ações diárias, né? É indiscutível e visível que a humanidade atravessa uma grave crise moral. Na mensagem que eu vou ler agora do Espírito Emmanuel, ele nos aponta a causa. Vamos lá, a mensagem é lá da obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, abre aspas. Foi esse excesso de inquietação, falando da sociedade moderna, foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz do que pão. Então, quero que você comente, Álvaro, essa frase aí de Emmanuel. Olha, é nítido que o homem ele fica obcecado pelo ouro. Eu me recordo um jornal muito antigo, que eu devo ter lido há uns 40 anos atrás, onde um padre, um religioso, ele também era arqueólogo, e naquelas ruínas, aquelas cavernas lá da Bolívia, ou da Colômbia, aquela região lá, ele encontrou vários artefatos de ouro. E a gente sabe, um conhecimento básico de arqueologia, que você não pode sair removendo, coletando essas peças. Você tem que limpar, fotografar, desenhar. E é um trabalho meticuloso e gradativo. O grande problema que esse arqueólogo religioso tinha era encontrar pessoas que fossem lá trabalhar e não ficassem hipnotizadas pelo ouro reluzente dessa caverna. Isso é um fato real. Então, o ser humano ele fica muito obcecado pela matéria e ele não percebe a questão da transitoriedade da vida. Então, o homem se esquece de Deus, ele fica passa a vida assim obcecado, e com o coração endurecido, insensível, sofrendo, porque a felicidade, a gente só vai encontrar a felicidade se estivermos em paz. Ninguém será feliz causando infelicidade a qualquer pessoa, inclusive a si próprio. Então essa ausência de Deus no homem é que dá essa questão de ele buscar de forma irresponsável e refletida cada vez mais o metal, os bens materiais, as coisas materiais. Nós não falamos da subsistência. Aquele que trabalha para ter o salário, para ter condições de pagar o aluguel da casa, pagar água, luz, prover alimentação da família, dos filhos, a educação, a saúde. Não, isso é mais do que justo e necessário. O trabalhador é digno do seu salário e precisa fazer isso. Eu estou me reportando aqui aos excessos, abusos, onde o indivíduo começa a passar para as coisas supérfluas. Aí que entra a necessidade do bom senso. O sujeito ganha 100, ele vive bem. Daqui a pouco ele está ganhando 150, não dá. Aí passa para 200. Então ele vai aumentando pela força da mídia, do marketing que vai entrando nas nossas casas, criando necessidades aberrantes que não são necessidades reais, e se ilude. Então ele vai nessa busca irrefreada das coisas materiais e esquece realmente de se voltar um pouco mais para seu lado mais espiritual. onde na verdade nós somos espíritos e regressaremos para nossa pátria. O nosso lugar não é aqui no plano físico, aqui é apenas um estágio. O nosso lugar é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos eternos. E é curioso que quando nós citamos uma frase dessa da obra O Consolador, eu não tenho certeza, mas eu acho que O Consolador é da década de 40, a obra de 40, de 50. São muitos anos atrás. Tanto que aqui Emmanuel se refere à radiotelefonia. Há muito tempo. E nós hoje em 2017, pense bem, na época dos smartphones, se aquilo já estava sendo observado por Emmanuel naquela sociedade da década, não sei, que seja de 50, de 60, se aquilo já era observado, se aquela conduta da sociedade daquela época, né, já era desenfreada nesse sentido, imagine hoje, né, qual mensagem esse mesmo Emmanuel nos traria hoje sobre a nossa conduta hoje, né, sobre a competitividade. Nós vemos hoje jovens, né, com 20 e poucos anos que muitas vezes já se sentem fracassados diante da pressão que a sociedade lhes impõe. Né? Vivemos num mundo onde jovens de pouco mais de 20 anos já se tornaram milionários inventando aplicativos, né? ou sistemas aí para a internet, sistemas de comunicação, enfim. Isso tudo gera uma pressão muito grande nas pessoas. E a pressão daquele que ainda não sabe lidar, né, com a pressão ou com a posse, não é, Álvaro? Aí vem a questão da educação, né, Wilson? Porque por isso que nós sempre endossamos e fazemos uma propaganda constante, particularmente para os espíritas, que eles levem suas crianças, seus jovens à casa espírita, enquanto ainda podem, de certa forma, influenciá-los positivamente, de forma mais marcante, para que pelo menos aquela semente do evangelho fique plantada no cérebro dessas crianças e desses jovens. E eles, gradativamente, conforme for as circunstâncias, essa semente vai germinar e ele vai poder ter condições de balizar o apego material com a necessidade do desenvolvimento espiritual. Então, quando falta isso aí, essa base espiritual, ela realmente fica como fosse uma mesa de duas pernas, que vai desabar, não vai ter estrutura. Então, nós temos que realmente fortalecer, particularmente na educação, esse lado espiritual, de forma que os jovens não fiquem com essa frustração. Ele compreender que a inteligência é um patrimônio espiritual adquirido ao longo de várias reencarnações. Um dos talentos que eu mais admirei quando eu estava na universidade era a inteligência dos meus colegas. Que eu via colegas meus que não estudavam nada e eram brilhantes. E eu falei, nossa, que beleza. Eu pensava, quem me dera ter um pouco dessa inteligência. Eu tinha que estudar tanto para tirar notas boas. Eu era bom aluno, mas tinha que estudar muito. E eles não estudavam nada e tinham notas muito melhores que as minhas. Então eu ficava assim, puxa vida, né? É inteligência, mas Deus não o fez melhor do que eu. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Nas reencarnações, com toda essa certeza, esses espíritos desenvolveram mais a inteligência. Mas nós podemos compensar com o lado espiritual, compreendendo as minhas limitações e buscando as alternativas para mitigar ou minimizar essas minhas limitações. Olha, eu, no meu caso, com meus colegas, eu não era tão inteligente quanto eles, mas eu era muito mais disciplinado. Pois é. E eu me saía melhor do que esses que eram mais inteligentes, que eram extremamente disciplinados. Então a gente pode buscar alternativas, não é isso, Wilson? Pois é, o jovem sempre foi muito prodigioso em lutar contra a ordem vigente. Então talvez também seja o momento da juventude não simplesmente seguir, né, o ritmo das coisas e com a educação que a gente está dizendo aqui, com essa base evangélica, né, nós possamos ter uma nova geração aí que diminua um pouco essa velocidade, que passe a valorizar mais os bens, as virtudes, os bens espirituais, né, os bens verdadeiros, como disse Emmanuel, que nós precisamos de mais de verdade do que de dinheiro. Né, não, mais verdade que dinheiro, de mais luz do que pão. Isso que Emmanuel nos diz. Falando sobre o trabalho, Álvaro, você comentou alguma coisa sobre o trabalhador que tem suas necessidades, os seus compromissos. E nós vemos também muitas pessoas se envolvendo em trabalhos nas casas espíritas, por exemplo. Eu, particularmente, já acompanhei casos de pessoas que se afastaram dos trabalhos na casa espírita em razão de conflitos com interesses profissionais. E, inclusive, argumentaram, olha, eu não posso mais continuar, porque agora eu vou ter que trabalhar, porque eu tenho algo para fazer e tudo mais, e se afastam completamente da casa espírita. Como que a gente deve entender isso? Quando é o momento certo para nos dedicarmos às tarefas em benefício dos nossos semelhantes? Olha, por mais que a gente possa ter justificativas, até lógicas, de ter que trabalhar mais e se afastar um pouco das atividades espíritas, não podemos nos afastar totalmente. Numa determinada fase, nós podemos, por inerência da situação, nos afastarmos. Eu mesmo fiquei fora do Brasil quase 5 anos, e já era dirigente espírita, trabalhava bastante, mas estava em outro país, não tinha a mínima condição. Só tinha o evangelho no lar, que eu podia praticar com minha família, lendo as obras espíritas. Mas quando voltei, retomei novamente as atividades. E tem pessoas que momentaneamente são transferidas para outra cidade, têm dificuldade de se adaptar. Mas no dia a dia, a pessoa está aqui buscar, não pode por essa razão ou por aquela, tem que tomar cuidado, porque nós vivemos num mundo onde com uma interação com o mundo espiritual muito acentuada. Para cada espírito encarnado, nós temos de 3 a 4 espíritos desencarnados. Então, e numa faixa moral muito parecida. Então, se nós realmente queremos ter um equilíbrio, uma serenidade, e particularmente aquele que é trabalhador espírita, ele já desenvolveu mais ainda a sua sensibilidade, a sua interação com o mundo invisível. Então ele é mais sensível a essas influências. Se ele se afasta da casa espírita por qualquer razão, ele vai estar assim, vibrando em sintonia com planos que podem talvez prejudicá-lo, porque ele não está afinado com os planos mais elevados. E nós somos almas ainda muito limitadas no aspecto moral. Então, a pessoa não pode se afastar totalmente, porque geralmente é problema. Eu conheci vários casos, inclusive, de afastamento e gerando tragédia, como até o próprio suicídio. Então, assim, não é uma coisa assim simples que a pessoa possa abandonar a casa espírita. Existe caso, por exemplo, de afastamento por outras razões, por exemplo, conflitos com outros trabalhadores da casa. Ah, eu não gosto do fulano, não gosto do dirigente, alguma coisa assim. Bom, se não gosta e não tem a mínima condição de estar junto, ótimo, então procure outra casa espírita. Mas não se afaste do movimento espírita. Eu já ouvi comentários também, né? A pessoa fala, olha, agora eu não posso, mas o fulano trabalha porque lá está aposentado, né? Agora ele pode, né? Pode se dedicar, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho uma casa para sustentar. Mas, e ela conclui ainda dizendo, falou, olha, um dia, quando eu tiver conseguido, né, tal coisa ou alcançado determinado ponto, aí eu vou voltar a trabalhar. Eu já ouvi também alguém dizer, olha, eu tenho grandes projetos, eu quero montar uma escola, uma creche, não sei o quê, mas para isso eu preciso chegar até determinado ponto, eu preciso ganhar tanto, eu preciso... Né? E é um plano bonito, é um plano bom, realmente, Álvaro, não é um plano ruim. Só que nós não temos conhecimento, né, do nosso planejamento reencarnatório, né? Nós não sabemos quando seremos chamados de volta à pátria espiritual. Então, como o Álvaro bem colocou, esses afastamentos são perigosos nesse aspecto, né? Se neste momento que você está afastado realmente, seja o momento de você retornar à pátria espiritual por essa ou por outra razão, como que a gente fica, né? Eu estou há 40 anos no movimento espírita, trabalhando como dirigente espírita há 40 anos. Me afastei por 5 anos que eu mencionei, foi quando eu estava fora do Brasil. Mas eu sempre consegui conciliar a atividade no centro espírita, com maior intensidade ou menor, mas sempre consegui conciliar, com a vida profissional e com a vida familiar. Então, isso aí é uma questão da pessoa ter um pouquinho mais de organização e disciplina e levar a sério essa questão do lado espiritual. E leve a sério, porque eu costumo dizer, olha, Deus não nos deve nada. Quando nós fazemos o bem para uma pessoa, esse bem já reverteu em nosso favor, nosso, das pessoas que nós amamos. Se nós queremos realmente receber bênçãos do alto, nós temos que fazer por onde? Porque Deus não é o Pai, ele é educativo, né? Ele não vai ser conivente com o erro, com o equívoco, com a preguiça. Se eu sou preguiçoso, a lei vai se incumbir de me corrigir. Então vamos compreender que, olha, como grandes devedores, com grandes necessidades da proteção do alto, vamos plantar uma boa semente, porque realmente tem muitos espinhos aqui pela frente, e se eu quero atenuar esses espinhos,

Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana repleta de luz, repleta de muitas lições, repleta de muita alegria. Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro e peço para encerrar com uma prece. Agradecemos a todos a paciência de nos ouvir e que possamos ter um final de semana, uma noite tranquila, um final de semana de muita paz. E dedico particularmente essas vibrações finais àqueles que estão passando grandes dificuldades, tanto materiais quanto emocionais ou de saúde. Então, pedir a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, nos ilumine a todos, nos abençoe nessa noite, que possamos recobrar as energias, as forças, fortalecer nossa fé, na certeza que teremos sempre condições de superar os obstáculos necessários ao nosso processo evolutivo. Dando graças a Deus por essa oportunidade reencarnatória, nos despedimos de todos essa noite. Boa noite. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.